Bom dia, tarde ou noite. Vai depender da hora que vocês estão escutando o nosso podcast Histórias dos Heróis de Dota 2. O herói de hoje é um dos mais populares e divertidos de se jogar no Dota. O nosso açougueiro de plantão, o Pudão. Vamos a esse quase conto de terror. Nos campos da Carnificina Perpétua, ao extremo sul de Coid, uma figura corpulenta trabalha incessantemente noite afora, desmembrando, esviscerando, empilhando os membros e as vísceras dos derrotados para que o campo de batalha esteja limpo ao amanhecer. Nesta região amaldiçoada, nada se deteriora ou decompõe. Nenhum cadáver jamais poderá regressar para a terra de onde surgiu, não importa o quão profunda seja sua sepultura. Rodeado por aves carniceiras que precisam dele para cortar as suas refeições, em nancos pequenos o bastante para os seus bicos, Pude, um açougueiro que aperfeiçoa sua perícia com as lâminas, as quais quanto mais são usadas, mais ficam afiadas. Dois cortes rápidos e ouve-se o baque surdo da carne caindo do osso. Tendões e ligamentos partem-se como um papel molhado. E apesar de sempre ter tido um gosto pela carnificina, Pude desenvolveu também, ao longo do tempo, um gosto pelos subprodutos dela. Começando com um bocado de músculos aqui, um trago de sangue ali, e em pouco tempo ele estava fincando profundamente as suas mandíbulas nos torsos mais duros, como um cão que rói trapos. Até aqueles que já não temem o ceifador, temem esse açougueiro. Ah, fresh meat. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Obrigado a todos os ouvintes. Críticas, elogios e sugestões nos comentários. E não deixe de curtir nossa página no facebook.com/brteams e acessar o nosso site www.brteams.com. A gente também está fazendo um financiamento coletivo. Quem quiser ajudar a manter aí o BR Teams vivo, dá uma conferida lá na nossa página e ajude a divulgar, e quem puder ajudar também, a gente desde já fica muito agradecido. Até o próximo podcast, um abraço a todos, fui!